compadre. Vamos ensinar o pessoal a fazer um coquetel? Ah, isso é muito bom. Vamos sim. Vamos lá. Nós vai ensinar se fazer um coquetel. É bebida de homem, também de mulher. Vocês peguem uma taça ou um copo qualquer e misture as bebidas que vocês quiserem. Pra ficar bem gostosinho, põe um pouco de vinho. E pra ficar mais quente, põe um pouco de aguardente. De licor uma colher e mistura capilé. Um pouquinho de anisete misturado com sorvete. Azeite de lamparina, um pouco de gasolina. Sal, açúcar e caninha misturado com farinha. Vinagre e óleo cru com peninha de urubu. Põe um pouco de água suja com peninha de coruja. Põe um pouco de feijão e mistura com a farção. Pouquinho de estrequinina, um pedaço de butina. Põe um pouco de limão, depois mexe com a mão. E também põe café, depois mexe com o pé. Pra ficar bem temperado, põe um pouco de melado. Pra ficar bem misturado, chacoalha bem chacoalhado. Pro pessoal tornar ouvir, vamos agora repetir. Pra ficar bem gostosinho, põe um pouco de vinho. E pra ficar mais quente, põe um pouco de aguardente. De licor uma colher e mistura capilé. Um pouquinho de anisete misturado com sorvete. Azeite de lamparina com um pouco de gasolina. Sal, açúcar e caninha misturado com farinha. Vinagre e óleo cru com peninha de urucu. Põe um pouco de água suja com peninha de coruja. Põe um pouco de feijão e mistura com a infração. Pouquinho de estraquinina com um pedaço de botina. Põe um pouco de limão, depois mexe com a mão. E também põe café, depois mexe com o pé. Pra ficar bem temperado, põe um pouco de melado. Pra ficar bem misturado, chacoalha bem chacoalhado. Nós agora quer saber quem é capaz de beber.